3191, nesse pessoal? Prossigo, tá 3191. Após o pateamento do Edbus da Avianca no 04, coordenem com a equipe solo, reporta ataque. Após o pateamento da Avianca no 04, está autorizado, tá 3191. Tá 3895, nesse pessoal? Na frente, posição 3895. Após o pateamento do Edbus da Avianca no 04, coordenem com a equipe solo, reporta ataque. Após a agência do 04, autorizado o sinal para o ataque, tá 3895. Salvador, gol 1864. O primeiro nave chamou o sol? Gol 1864. Está na escuta. Gol 1864, prossiga? É, por exemplo, coordenar o nível 350 para Maceió, se eu confirmar qual a saída prevista. Só para o meu Delta Fox, Charlie, a sua identificação, prossiga na chegada Mari, desça para o nível de voo 090. Executou, 090, a descida Mari da Fox. Começa 05, passou Mari, atingindo 4000. Gente, Cometa 05, mantenha 4 mil pés aguardando para prosseguir na descida. Controle trip 5220, passando 150 para 140 para prosseguir na descida. Trip 5220, desça para o nível de voo 060. 060, trip. O Cometa 05, vetor radar para sequenciamento, curva esquerda, proa 010. O limite é o curso do localizador. Mantenha 4 mil pés, Cometa 05. Golo 556, quando possível, proa de Motiva. Prossiga direto da EL, aguardando Motiva, o voo 1556. A EL, Motiva, vamos. O voo 1162, desça para o 050. 050, gol 1162, desça para 2 mil pés, autorizado, ILS X-Ray, reporte localizador. 2 mil, reporte autorizado no X-Ray, gol 1162. Trip 5220, inicie redução 210 nós. Redução para 210, trip. Trip 5220, vetor radar sequenciamento, mantenha presente proa, o limite é o curso do localizador. 5220, mantenha presente proa, limite, curso do localizador, trip. Papa Romeo Delta Fox Charlie, é o número 4 no sequenciamento, recusa 229. 220, Delta Fox Charlie. Papa Tango Whisky. Charlie Mike, reporte para o início do táxi. Papatango Whisky, Charlie Mike, autorizado o táxi até aqui, o chame para ingresso na Alfa. Fique atento ao Edbus da TAN, que está ingressando no pátio 3, realizando o pushback. 5220, desça para 050. Para 050, trip 5220. 64, termina às 4 horas. Tá 3191, aguarde para o táxi. Só para o 3195, que eu vi 177, eu falo 1045, terminando o galeão para o táxi. Tá 3895, prossiga táxi INIS até o ponto de espera da 10. Lá chame torre em 1985, que é legal no 0 no 3. Índia até o ponto de espera da 10, lá chamo na torre 3895, 10 no 3, tá 3895. 050, intercepta lock, trip 5220. Cometa 05, está autorizada a curva à direita, proa 050, intercepta localizador. Trip 5220, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 3. Para 3000, 10 no 3, trip 5220. Salvador, boa tarde, boa noite, linha 2, final da FPI. Linha 2, QNH 1013, continua a aproximação, reporte baixado e travado. Gente, reporte, boa noite, linha 2. Utilizado no NOC, o TRIP 5220. 5220, desça para 2000 pés, então utilizado LS X-Ray. Para 2000, LS X-Ray, 5220. Cometa 05, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 3. Direto, isso que segue mais. Gol 1962. Achou e travou? Ah, firma. Autorizado pouso, pistão no 0, vento uma centena 9 nós. Vire pouso no 0, gol 1962. Tá mantendo 205 na presente, dando condições. Tem condições de reduzir 190? Afirma. Sem dúvida, e desce até 4000 pés. 4000, dá uma Gente, Max LED no meu, mantém as condições de uso, acho que é muito bem. Ajuste no 0 ou no 3 em Salvador. Ou no 0 ou no 3, ajuste no 0 ou no 3 em Salvador. 35220, torre 1895. 10895, 5220. Cometa 05, desça 2000 pés, autorizado em LS X-Ray. A pista livre. Richard Mike na Delta, tá na escuta? Acabo na Delta, Richard Mike. Posições de alinhar e manter na cabeceira 10 após a passagem da aeronave da Gol. Pronto para a decolagem, fica autorizado? Afirmo, depois da passagem do Gol, ciente. Após o Gol ali, manter se preparando, Charlie Mike. Afirmo, após o Gol. 2 no solo, 02, libere a direita, chame solo 12 no decimal 9, revisando manobras. Direito 29, no número 2. Para o táxi 1790, 117 a bordo, 3:30, tocando a nação. Net Romeu, tem condições de voar visão na proa 230? 230, afirma. Aqui Net Romeu, para livrar os tráfegos da final, voa na proa 230. 230, seguindo mais que Net Romeu. Segue o número 4, 2295, Delta, o número 1799. Solo voo 962, visão batida. Eu vou ler dois táxis lento via alfa, devido a aeronaves que estão aguardando para a decolagem. O senhor não vai ter como ingressar para o pátio. Reporta antes da Juliette. Sim, estou no mesmo. Ray, reporta estabilizado, reduz a 1.709. Ok, desde o pé, reduzindo 1.970, reportará estabilizado da próxima. Baixar travado. Estabilizado pouso, pistão 90, vento 130 graus, 99. Livre pouso 5220. Whisky Charlie Mike decolou a 03, controle 1208. 208, Charlie Mike. Charlie Mike, contato radar, se mantém 120, vou curar. Gente, solicita o Pavão, Charlie Mike. Confirme. Solicita o Pavão, Charlie Mike, e solicita o 100 como final. Pista livre. Melo, filho. 200. Agora, 100, Charlie Mike. Após o trip, alinha e mantém se preparando, 395. Após o trip, alinha e mantém o 3895. Zero no solo 05, libere a direita, solo 121 decimal 9, agilizando manobras. 121, 9, trip 5220, tá livrando. Táxi Alfa Kilo para a parte 3, posição 05 prevista, fique atento ao sinalizador. Alfa Kilo, posição 03. 05 prevista. 05, obrigado. Tá 3804, adiciona a identificação. Tá livre, Delta Charlie. Vai dar, tá livre, Delta Charlie. Tá o 160 inicialmente. Com o 162 antes da Juliette. Agora não, o táxi do Companhia para o ponto de espera após ingresso Juliette para a posição 1-0 do pátio 1, gol 1162, atenta ao fórum a partir do 08. Gente, após o táxi do Companhia, ingresso para o pátio 1, posição 10, gol 1162. Sol Salvador, Xangai 62, ano 3, autorização para o galhão. Ano 3, boa tarde, informação em curso Quebec. Autorizado galeão 360, nível Bislu 10, decola da A10, curva direita, perfil da saída da El Leda Motiva, Mike Oscar Tango, Victor Alfa. Aciona 5114, controle 1208. Cadernado azul ali, mantém. Negativo, mantém o ponto de espera azul. Mantém o ponto de espera azul. Próxima 8, boa viagem. 08. O Whisper Mike voltando. Precisa. Senhorita, havia a possibilidade de coordenar com o centro da gente voar direto à posição Arubi, que é o limite da Cia Recife com a Brasília? Aguarde. Aguarde. Continuando o piso, 805. Tá 3895, transfere, muito boa tarde. Tá 3895. Contato radar, você mantém o 340, voa Leda. 340, Leda, 3895. Aguarde. Delta Fox Charlie, baixou e travou? Baixou e travado, Delta Fox Charlie. Autorizado pouso pistão no zero, vento 120 graus, 99. Pouso no zero, Delta Fox Charlie. Isso vai reportar atingindo uma 70 e quadrilhando a terminal. Boa tarde, azul 4463, com informação Quebec. Quebec com Fiori. Prepara a saída da El Coral, guarda a cota azul 4463. Madeira, obrigado. O 4207, visual coronado na curta, final? Visual, 4207. Após o pouso da mesma linha, mantém cabeceiro no 0 com a 207. Após o pouso da mesma linha, mantém 4207. T3804, retração para sequenciamento, curva à esquerda para o 0040. Confira para o 3804. Afirmativo, 3804, curva à esquerda para o 040, limite ao localizador. Esquerda 040, limite ao localizador, pode fazer a descida. Aguarde. 463 da Zona, escuta o código. Na escuta, prossiga. Salvador Ilhéus, autorizado 180 ao nível. Via Golf 677, decola da pista 10, curva à direita, saída da El, transição Coral. Aciona 5120, controle 1208. Senhor, autorizado conforme 180 Ilhéus, Golf 677, decola 10, curva à direita da El, Coral à saída, 120, transforme e controle 208. Seja moto correto, chama ponto 208, azul 4463. Vamos lá. Deu no rumo, confira a velocidade dele. Solo azul 1, libera a direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, libera a direita, dá pra passar. Cometa 04, aciona a identificação, desça para o 060, chegada na área, autorizada. Obrigado, Amaral, autorizada, descendo para 060, cometa 04. 3804. Prossiga. Dá uma sugestão, a gente é pro a norte, para poder ficar descido, está muito alto o serviço. 3804, mantém a presente proa, nessa proa vai ser autorizada a durar o nível. A gente já fez a perder a aproximação, estamos muito alto o serviço. 3804, tráfego informado, está a meia dúzia de milhas lateral, está autorizada a descida até o 050. 050-5004. A 207 decolou o altitude 3, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado, boa tarde, bom serviço. Pro Dianup, pro 239. 7. Controle, muito boa tarde, azul 4207, passando 1000 na Dael. Azul 4207, contato radar, levanta em 340 e voa lida. Controle 120.8. Maceió, nível 370, up whisky 58, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, aciona 5127, controle 1208, voo 1864. Correto, correto, chame pronto. Confira sua posição no pátio, por gentileza. Posição 01, primária quando pronto, voo 1864. Um avião autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 140 graus no 09. Iniciando para 3, no avião não. Voo no 790, após a rolagem de aeronave da TAM, a linha mantém capítulo 0. A linha mantém no 0, voo no 790. Tá, 3, 2, 1, 6, para desvio, solicito para 045. Então, 3206 está autorizada para o 045, desça para 2000 pés, ajuste no 013, reporte estabilizado. 2000 autorizado, ele é 3201. Frequência livre, Eco Delta Fox. O navio decolou azul no 5, controle 208, boa viagem. 208 a 3, 1 avião. Controle 3895, Recife, 1, 251. 251, Recife, tá 3891. Controle até 3191, passando 1500 pés. 3191, contato radar, se mantém 340, saída da El. 340 da El, tá 3191, não vou possível ponte lá. Cometa 04, controle. Prossiga. Cometa 04, desça restrita até o 060 e vetoração para o sequenciamento. Curva agora à esquerda na proa 350. Curva 350. Então, 3804, controle. 3804. 3804, desça 3000 pés, ajuste no 013. Para o localizador, curva direita para o 075. 013, 075, direita. 3000. Zero quatro, informa o tráfego 12 horas, 11 milhas, rumo oeste, tá passando 070 em descida para 3.000 pés. 790, decolado ao Juno 7, controle 120.8, bom voo. 308, boa tarde, bom serviço. Adotar 32 no meio. 32 no meio, torre 1 no 895. 895. Salvador, boa tarde, gol 790, cruza 1600 pés. Zona 790, controle sobre contato radar, sobre mantenha 370, saída PUCA. Vigilância 370, saída PUCA, gol 1790. Prossiga. A gente após prossegue direto para Gamboa. Curva 04, curva direita para o 045, nessa para o intercepto localizador. 045, está localizando agora. Mantenha o 060. Mantenha o 060. Estabilizado 04. 103204, desça para 2.000 pés, autorizado ele X-Ray. Aqui já está estabilizado na X-Ray. Controle Salvador, 3144. 3144, aciona a identificação, desce até o 050. Boa, Itape. 050, Itape, 3144. Oi, tá 32 no meio, baixa cá, sinal daí. Aqui, para 3.000 pés, 3.004. Azul 4207, chama Recife, 12510. Confirmo, 4207, 1? 12510. 1251, obrigado, tenha uma boa tarde, bom serviço. 2 no meio. 088, aguarda. 88, senhor. Taxi de Apache, Índia Alfa, ponto de espera 1895, ajustão 0013, boa viagem, azul 44-63. Ok, Apache, Índia e Alfa, ponto de espera 1895, obrigado. Bom passo. Fala Salvador, gol no 864-01 para Putback e acionamento. 1864, está na posição 05 ou 01? 01. Gente, está no 01. Vai aguardar o Embraer da Azul, que está pode esperar após ele sim, coordenação do equipe do sol. Após passagem do Embraer, teve pushback e acionamento em coordenação com a equipe do sol, voo no 864. Cometa 04, desça para 2.000 pés, autorizado ELS X-Ray, reporte estabilizado. Cometa 04, desça para 2.000 pés, autorizado ELS X-Ray. November Alpha, ONU 1500 pés, direto rotatório, reporte visual para o campo. Salvador, boa tarde, eu chamei a 6251. 3191, chama Recife, 1251. 25, Rota 3191. Portaria 255, acionando a identificação, desça para o 060, chegada a Mari. Acionou a identificação 060 na chegada a Mari, 6255, e só a marciante vai ser back, ok? Ok. Pode embora, Caju, vamos na 790. 1790, chama Recife 12685, vamos voltar. 265, boa. Salvador, TAN 3804, passo Índia Serra, baixar checando. TAN 3804, altímetro 1013, já baixar travado? Afirmo. Bora, presa, puxa livre. 04. TAN 3206, no solo 23. Livrou, chama o solo 21, décimo 9. 29. Pushback do Chaleno 04. Simultâneo com o senhor não será preterido para o táxi. 0. Negativo. No pushback agora, fazer o pushback simultâneo com o Avianca que está no 04. O senhor não será preterido para o táxi, sente? Sente, vai realizar pushback simultâneo com o Avianca, boa noite, 64. Xalé 6213, coordena com a equipe de solo, pushback simultâneo com o Gol, que está no 01. Puxe de forma a livrar o pátio. Pra... Ok. Afirmo, TAN 3204. Ou 6213. Salvador, TAN 3216. TAN 3216, táxi lento, posição ocupada pelo Gol que puxa no momento, 01. Aguarda autorização para ingresso do lente. A gente está aguardando, tá? Confirme. No lápis e mantendo 2004. Cometa 04, chama a torre 1 no 895. 895, pronto. Salvador, Cometa 04. Confirme. Salvador, Cometa 04, chamado. Zero quatro, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, pista 1-0. Aguardar a confirmação de pouso, espera pista 1-0, Cometa 04. O Avianca ainda não iniciou o pushback aqui, então nós vamos prosseguir aqui no nosso pushback, tá? Gente, tá autorizado. Obrigado. Poxa, não é 6213, escuta? Escuta, 6213. Gente, mantém a posição, o Gol já está puxando, consegui equilibrar o táxi, o inicio. Tava iniciando no momento que o senhor chamou, pode continuar, pode deixar final do ano ou parte 3? Se eu manter a posição, Xané, não há condições mais do senhor fazer esse montante. Tá, mantém, na 255. A 255, desça 3.000 pés, ajuste no 02. Descida 3.000, ajustado 1.012, eu chamei a 625. Não mais. O azul 4463, corrigindo autorizada a linha de colar, pista no 0, vento 120 graus, 09 nós. Ok, a linha de cola, pista assim, assim. Alfa, seguindo companhia para o 02. Alfa, visual coronado da companhia para o 02, para o 3204. O seu nome é 255, e qual a velocidade indicada? O seu nome é 255. Na escuta? Velocidade indicada. Indicada 250. Gente, inicie a redução 210 nós. Ok, iniciando a redução 210 nós. Pode confirmar a aeronave que está na sua frente? É, a aeronave está 10 milhas à sua frente, um Airbus da TAM. Está em redução. Ah, ok. Cometa 04, baixar travado? Cometa 04, quatro baixar travado. MIP checado, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 09 nós, cometa 04. Autorizado pouso, pista 10, cometa 04. Azul 4463, decolado 228, controle 120, décima 8. 208, obrigado. 02, obrigado, com 964. 32165, que o Boeing da Gol livrar o seu ingresso Juliette para o 01. Após o Gol, Juliette 01, 26. Xené 62 e 13, após ingresso dos dois Airbus que parquinham para o 01 e 02, inicia em consideração que o pessoal chama táxi. Tá, gente, após os dois Airbus que vai entrar no pátio, vai coordenar aqui, vai iniciar o 62. 74 milhas. Tudo bem, Salvador. Boa Mari para a chegada Mari e desça até o 050. Salvador, Gol no 864. Gol no 864, mantém o ponto de espera, reporte visual com o Tucano da Força Aérea. O ponto de espera, visual com o Tucano, Gol no 864. November Alpha, reporte curta final pista 97. Caso falhe comunicação, não receba autorização de pouso, realiza 1360 na curta final pista 97 em November Alpha. Está informando a curta final da 97 Índia November Alpha, caso não contato, vai fazer 1360 Índia November Alpha. Boa noite, 64, pronto? Afirmo, pronto, boa noite, 64. Ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém no zero, boa noite, 64. Índio November Alpha complementando a informação, altímetro 10 no 2, o vento 140 graus com 11 nós. Reporte curto final, pista 7. Índio November Alpha copiou a torre. Negativo, senhor, poderia repetir? Complementando a informação, altímetro 10 no 2, o vento 140 graus com 11 nós. O reporte na curto final, pista 7. Paciente, reportará na curta final da 17, o Índio November Alpha. Baixou e travou, TAM 3144. Continua a aproximação, aguardando pista livre, TAM 3144, altímetro 1012. 1012 aguardando, TAM 3144. Cometa 04, Sol 930, livrou ao estacionar frequência livre, pátio militar. Bono 864, autorizado decolagem pista 10, vento 130 graus com 11 nós. Livre decolagem 10, Bono 864. Né, 6255. Cometa 07, pista 2000 pés, ajuste no 012. Cometa 07, descendo para 2500. Salvador, é bom, 67, possua. Ainda prevista, por favor, para Guarulhos. Leda Motti, Mike Oscar Tango Victor Alfa. Tá, é o Leda Motti, não, obrigado. Pouso no 0, 2, 3, 1, 4, 4. Minha 4 decolar 232, chame controle em 120 decimal 8, morro. 208, gol no 64, posso ver. No 0, no 2, boa viagem, chame 62, 1-3. 12.0895, 62 no 3. Contato radar, você mantém 370, saída PUCA. Ao 370, saída PUCA, gol 1864. Estabilizado, localizador 6255. 6255, torre 1895. 11895, tráfego automático. Bandeira Alfa, livre pouso 97, vento 130 graus, 099. Livre pouso 97, para o índio na Bandeira Alfa. Torre Salvador, boa tarde, acionei 6255, fui ele. Bom, Xanar 6255, continue a aproximação, tráfego avistado, aguarde pista livre. Para informação, a sua esquerda, um Charlie 150 na curta, final da 197, não interfere na sua aproximação. Afirmativo, prosseguindo a aproximação, aguardando autorização de pouso, ciente da aeronave pousando na 197, o Xanar 6255. Usado Guarulhos, nível 360, via Upslow 10 até bridge, após Upslow 16 e conforme plano de voo. Decolando 10, curva direita da El Leda Motiva, Mike Oscar Tango Victor Alfa, aciona 5146 e controle 120, décimo 8. Torre Salvador, China 62, 13, ponto de espera 10, tá pronto. China 62, 13, mantém ponto de espera. Mantém posição, 62, 13. Alinhamento correto, rapaz, piloto 1-0, 1-1-6, chegou. Chamar para o plano, obrigado. Paulo, tá 3-1-4-4, livrão. Tá 3-1-4-4, táxi Alfa Juliette para 0471. Alfa Juliette para 04, tá 3-1-4-4. Cena 6255, livre pouso, próximo 0, vento 120 graus, 099. Livre pouso para o 6255, cabeceira 10-6255. Minha bandeira Alfa Sol ao 36, autorizado backtrack, táxi até o pote 4. Livre, reporte livre na pista. Dois, 1-3, visual com Airbus Nacional. Acima, 6-2-1-3. Após a passagem do tráfego, ali mantém que é o 0-0. Tá certo, após a passagem, mantém 1-0, 6-2-1-3. Bandeira Alfa na escuta. Orientações da viatura falando para ingressar no pote 4. Para informação, ao operacional lateral da pote 4. 0. 3290, aciona a identificação, desça para o 050, voa Duna com high speed. Grato, Duna high speed 050, 3290. Xanã 6255, solo 37, livre direita, chame solo em 1, 2, 1, 9. Afirmativo, livre direita, chama solo 219, 6255. 85. Existe 1, 2, 6, 8, 5. Boa tarde. Controle mais direto ao meu. Estaciona. Mizuna segue para Fonte Nova. Está autorizado, permanece a 1 no meu pés inicialmente para sobrevoo. Está autorizado, mais direto ao meu. Grato. Decolagem 1 0 vento 1 30 graus 109. Decolagem 1 0 6 2 1 6. Victor Charlie Hotel, aciona a identificação, desce até o 060. Voa, toque. Controle mais direto meu, retornando para a proximidade de Duna, vai mantendo 707. Decolado 39, chame controle em 1 ou 20 decimal 8 longo. 208, 62, vamos falar. Controle Salvador, boa tarde, chame 62, 3, decolou, tá cruzando 1500 pés na 6 portas. Chame 62, 3, contato radar, desmontei 360, boa linha. 360, ascensão, eu vou a Ledão, 62, 3. Cometa 2-0, controle. Cometa 2-0, 5-0, pelo Mário. Cometa 2-0, vetoração para sequenciamento. Curva esquerda, proa 360, limite radial 300, Salvador. Cometa 2-0, proa 360, e o limite é radial 300. Cometa 2-0, proa 360. Cometa 07, está full ILO. Torre 1-8-9-5. 1-8-9-5. Salvador, cometa 07, full ILO. Cometa 07, quem chamou a Tony? Cometa 07, afirmo. Frente, cometa 07, livre pouso, piscina 0, vento 1-2-0 graus, 099. Confirme, já vai estar travado. Cometa 07, livre pouso, piscina 1-0, para embaixar travado. Sim, cometa 07. Cometa 07, confia em baixada travada. Cometa 07, trem baixada travada. Tive checado, cometa 07. Se quiser o Wanda Vá, ou pode voar. Mike Juliette Romeu. Prossiga. Agradece a colaboração, vai retornando para a base via Litoral Bonfim, São Paulo, na Serra Índia, Eco-India. Até a próxima decolagem, reporta quando visual para pouso. Sei. Dois nove zero, descer até o 060 4076, aciona a identificação, desce até o 070. Chegada Mari, reduz a 2309. Ano 3290, desça 2000 pés, ajuste no 013. No 013, 2000 pés, tá? 3290. Vitor Charlie Hotel, desça 3000 pés, ajuste no 013. 3013, Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, voa Duna. Voa Duna, Vitor Charlie Hotel. Sou livre à esquerda, acesse até o Pátio Militar ao estacionar livre frequência. Controle. 20. Curva direita pro A0, 30. 030, 20. É 213, Recife 1, 251. 251 com Recife, 213, ó. No 962, aciona a identificação, desça para o 080, reduz a 2309. Desce para o 080, vindo para 139, no 960. Entrada para o Liduna, o 3290. 3290. Afirma, está autorizado a partir de 2 interceptar o ILS X-Ray? Afirmativo. Graças, senhorita. Cometa 2-0, informa o tráfego 11 horas, 1-0 milhas, rumo este, está passando 050 e descida para 3.000 pés. Cometa 2-0, descendo, tá. Passarelo 2-2-3-0, reduz a 2-1-0-9. Reduzindo 2-1-0-9, passarelo. Controle mais direto ao meu, segue para pouso, visual com terra em dia com dia. Frequência livre. Livre. Vitor Charlie Hotel, controle. Escuta, prossiga. Informe sua velocidade indicada. 2009. Tem condição de incrementar até Duna? Imagino. Até quanto? Vitor Charlie Hotel, tem condição de incrementar até quanto? Até 210 nós. Sente, Vitor Charlie Hotel. Mantenha 210 nós até Duna. Desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 2. É Duna, 2000, 1 no 0 no 2, Vitor Charlie Hotel. Azul 4076, vetoração para 50 metros, esquerda 360. Bola 360, Azul 4076. Estabilizou no ILS X-Ray, 3290 da Terra. 3290, torre 1895. 95 graus. Cometa 20 para o curso do localizador, curva direita para o A120. Cometa 20 para o A120. Ô, torre, o CA 3290, baixei para a boca para vista no 0X-Ray. 3290, tráfego avistado, livre pouso, no 0, vento 1, 90 graus, 099. Confirma. Mantenha 200 até Duna, cometa 20, e desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 2. Cometa 20, 3000 pés. Cedo 2230, desça até o 060. 060, passageiro 2230. Cedo 2230, desça até 4000 pés, ajuste no 012 e reduza 2009. 4000 pés, 9012, já está mantendo 200. Do 4076, desça até o 050 e reduza 2109. 050, já está com 2109. Bono 962. Desça até o 060 e reduz o 2109. 060, 210, 9, 9, 9. Salvador, boa tarde, Oxené 6254, autorização Rio de Janeiro, Santos Dumont. Em 1, 2, 1, 2, 1, 9. Direita 2, 0, 9. 60 nível, Apesulo 1, 0. De acolada 10, curva à direita, saída da El Leda Motiva. Mike Oscar Tango, Victor Alfa. Passando 5, 1, 3, 5, controle 1, 2, 0, 8.